luxuosa Carroça da Saudade. Carroça da Saudade. Queres tu saber por quem manda e quem foi? DJ Tom. E aí? Pensas tu quem DJ Caio Show, Diva, seu master, já é original, cabeça de olho. E a Elia, só primeira dama, tá aqui. Mando só para saber. DJ Tom Máximo. Tô na área. Que além das mãos. E equipe Xoxota, o Amaral, o Robinson e o Bírio. Alô, Rambo. Rambo da TF tá na área, meu irmão. Com e aí, Carolzinha. Vivendo a Deus. Amigo Clebson. Sociais aí organizado. Que aqui um dito hoje. Vinilson Costa e o Neto Silva. E o Wellington Silva e a equipe. Narração ao lado da carroça. Canal Rodrigo Saudade. O primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Um abraço aí da minha amiga da luxuosa carroça, Tereza Detira Lailão Paulão aí do Cafezal, ele Moraes, o DJ Índio, o Guerreiro Tribal, tá na área. Pensas tu quem foi o seu mais novo rapaz? Luxuosa Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Que além das mãos chamo você. Temos CD aqui do Toninho já vinda. CD do Josias. E já já tá saindo aí o CD do Wellington Franginha. Coração vivendo a Deus. Agora o passeio de carroça é um luxo. Vira! DJ Tom! A noite já vai, o dia já vem. E eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Que não vem. Tom, tom, tom, tom. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tenho medo. Meu amigo Cícero, lá do Cícero Lanche, tá na área. Bora, Cícero! Traz, traz, traz! Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingir. Digidito, Charles! Já está aqui. Rapaziada aí, da praia. Cuipiranga, isso aqui, ó. Já vai chegar. Olha aqui, ó! Eu tenho muito medo de chorar. Luxuosa Carroça da Saudade. Com DJs Tom, Franjinha, Toninho e Josias. Alô, Vande, Maná e o João. João Paulo também, o Ian. Aí da Navegação Leão, Marílio. E o Carlírio. Da Abras. Tá aqui com a gente, um abraço. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui. Mais uma Macarena!

casa de som. Bandeirante, o Guerreiro Digital. Organização Ídio e Val. Fala, Ídio! Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim. Abraço aí, Lipe Silva! Iago! Coração da curtição, o Clevinho do Guamá! Você brincou com os meus sentimentos, mas no meu mundo não existe só tu. E sou nosso amigo, sempre. Nosso amigo Caio da produção lá de Coraci. Você não luxo, beleza, qualidade. Isso tudo é Carroça da Saudade da Ilha do Marajó. As feridas do amor. Que foram inesquecíveis, gravados na mente. Certos amores nos deixarão uma canção para sempre. Palavras que ficam assim no coração da gente. Sociais, cara organizador aí da festa de hoje, Cecílio São Primeira Dama, Pausina. Não mereço sofrer mais, somente agora. Quer furar a fila no alô, é? Filho das estrelas do céu, é ladrão. Vida! E a sua primeiríssima, Lívia Curtida Luxuosa. Não sofro mais, pois deixei tudo pra trás. Não mereces o meu amor, não mereces o meu amor. Não te quero nunca mais. E aí, Alfredo? E a galera do PH está na área. Que você é. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Só quero ter você pra mim. Estou me sentindo tão só. Onde irei você? Já tô sabendo, maestro. Onde eu já tem 400 conto de vale. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Te quero nunca mais. Amor da minha vida e te como te falar. Palavras não vão poder te dizer. Nosso abraço, eu bebe água. É tão gostoso. Segue aqui com a gente, um abraço. Viver sem teu amor. Luxuosa carroça da saudade. Não dá, não sei, não dá. Beijar a mão teu corpo todo. Um abraço aí, meu parceiro aí do DJ Dito Charles. Sente teu coração. Débora, Cleide. Quando e toda a galera aí da Praia do Cui, Ipiranga. Viver sem teu amor. Não dá, não sei. Te liga, te liga. Pois é, atravessa o rio e olha a paisagem. Uhul! Um abraço, meu parceiro Barreiro. Um abraço lá da Vila do Mar. Nosso amigo Valder, nossa, e aí de Barcarena. Só a primeira dama aí do restaurante Sabor. Nada Maria e o Bahia. Do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Você agarradinho com a gata, né? Aí ela disse assim, ó. Se você ainda quiser, eu vou olhar a lua no céu e dizer que estou apaixonada, eu estou gamada. As estrelas iluminam o céu. Máximo. E eu vou te iluminar. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Chama aí o nosso parceiro DJ Júlio Soares, cenária. Um abraço pra você. Manda flores, oh. José Zaldado ali. Pois o nosso grande parceirão. Cícero do Cícero Lanche. Bora, Cícero! Dia a dia conseguiu entrar. Fez um romantismo se perder no lugar de carinho. Bora, Marquinhos! Ele, o Motoranei, cadê o Motoranei? Mesmo se precisarmos de um divã, já já vou esquentar aqui. O amanhã, se nós merecemos essa chance. Bora, socorro! Claudinho diz: te amo, preciso tanto de você. Não deixarei que a vida nos engane tanto assim. É, mano, que cair? Te amo. Como é que tá ali? Como é que tá ali, ó? Não aceito te perder. Não deixarei que o nosso amor chegue a esse fim. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Deixa eu abraçar aí também o Robson, lá da Barcarina Autopeças, também esse aqui da Luxuosa. Um abraço pra você, garoto. Sincero. Vai procurar trabalhar digital, por favor. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Eu já sei que não te quero. Seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Os CDs das festas mais badaladas você ouve primeiro aqui. Esse amor, no começo, meio e fim. Programa chitada aí, Pantera. A verdade, amigo Van, nada demais. Pra lembrar. Para Cuba, aí também o Carlinhos aí, não, Braz. Um abraço aí, o JP Senna. Meu amor. Meu Rayan e o Rafael Campos. Meu amor. Tá na área. Pessoa certa aqui. Juliana Jefferson! Por a galera lá da Sei do Botafogo! Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de uma ilusão. De nós dois, o meu coração tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar. Ah, sem magoar. Empresário Elson, o homem da Saveiro, ignorante, um abraço do som de nós dois. Irmão e amigos. E aí, Carolzinha, osso. E o Lidomar. Aí, anda Gutenberg. Você, meu sonho, uhul! Eu te beijei, meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Meu amigo da Sarenda Preta, o Caí, Gênero e a família Trindade, meu sonho e realizar. Meu sonho de viver com você, ser sempre real, nós tão longe, sempre acordar, nós tão longe, por ti eu vou. Lobo, eu bebi água de coração. Conquistar pra viver só pra mim, vou aos limites, vou aos limites, vou aos limites. medo é a paixão de um mortal. Você disse que é o fim e não acreditou em mim. Sou em nós dois, pelo menos em mim. E aí, socorro! Esse amor sem fim, que peço entenda o erro, entenda o erro. E aí, socorro! Em mim. Yeah! Eu te amo, amor. Cadê? Como te amo, amor. Amigo Pedrinho. Você senta assim. Lucília! Rindo, açaí do cafezal. Não me desce. E o casal Paulinho. E a Chica no bar do Beiradão do cafezal. A mão é tão ruim. Que tá se entenda, meu erro. Entenda, meu erro. Entenda, amor. Enfim. Bora, cabeça do Alex! Jamais vou te esquecer. E aí, Marquinho? Meu parceiro Dei! E todos! Claro, sou a primeira dama aqui! Abraço também a Lili e Danilo! O casal regional! Só em você, amor! Você disse que é o fim! E não acreditou em mim! Começou em nós dois! Pelo menos em mim. Meu parceiro Bilho da Farra. Separe de mim. Esse amor sem fim. Que peça entenda o erro. Entenda o erro. Entenda o erro. Em mim. Já conhece. Falar não se faz necessário. Luxuosa Carroça da Saudade. Que loucura! Que loucura, eu namorando você. Eu não quero te perder. Foi tão gostoso te conhecer. Parceiro de Didito, Charlie e as gatas Débora, Cleide e a galera aí da Praia do Cuipiranga. Quero sentir teus carinhos. Você é tão gostosinho. Nosso amigo Val, melhor sair aí de Barca Arena. Um abraço. A minha idade. Só sou meu rei, sem falsidade. Você é a coisa mais linda que me aconteceu. Que legal, que legal, que legal, que legal. E vai virando assim, assim, assim, assim, ó. Uma eternidade te esperando, te esperava sim. A imensidão do meu amor por ti não se expressar. Por ti não se expressar. Por ti. Luxuosa Carroça da Saudade. Eu chorei. Um abraço aí da minha Tereza. Aproveitar aí do salão. De João Viria, Dona Bonita do Jurunas. Um abraço, meu amigo Jonas, do Palio Doidão. Sua patroa, Lana. E a Lohane. Também Juliana e o Javes. abraço! Galera da Sei do Botafogo, estão aqui! Jefferson Joel, Lênio Mototaxi, é com você! E vai dançando na luxuosa, vai dançando na luxuosa, vai dançando. Nesse jeitinho, nesse vibe, a gente vai dançando assim, assim, assim, assim, assim. Peraí, deixa eu puxar aqui o solo, deixa eu puxar o solo, deixa eu puxar o solo, deixa eu puxar aquele solo, aquele solo, aquele solo, do, aquele solo. Eu tinha que adorava jerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no jerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria jerecar. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim, só queria jerecar. Vai, vem, vem, vai, vem, vem, vai. Bebê luxo, beleza, qualidade, isso tudo é Carroça da Saudade, da Ilha do Marajó. Quem é que tá feliz aí?